No rap eu sigo e sou seguido. Eu tenho objetivo com mais mensagem do que o Twitter numa frase. Cê faz o rap de verdade ou faz paródia numa base gringa cheia de purpurina que viaje. Rap brilhante igual a mente humana, faz matança, não se cansa. Mais gostoso do que três mulher na cama. Rap gostoso igual orgasmo, com molotov faz estrago. Bem pior do que a batalha de sangrado. Já vi doentes e fada, fiquei louco igual a Xuxa, mas não fiz pedofilia porque não sou filho da... Ah, sou bem pior do que cê viu. Sou mais sombrio como a arma e o motivo onde manda a puta que o pariu. 2 anos de estrada e só tem um som. Estrada nada, nem saiu de casa. E vem querer rodar a banca meio suspicaz. Dizer que o CP não é nada, nada é o que cê faz. Falou mal do Racionais e do Projota, não tem influência. Deve ser por isso que seu rap é uma bosta. Gato escaldado, só faz rap light. Artista de YouTube, vê se para de viagem. Tô com uma arma explosiva, cuja energia deriva de uma reação que quando toca, cê se mija. Rapzidos, viadinho do rap capixaba. Para de queimar o filme com essas suas palabalhas. Seguro a peteca, não deixa o rap cair. Estilo Jovelini, desbocado igual desse. Chegou seu fim, diz o que me diz. Vai se... Então viemos bem mais louco, porra louca do sistema. Quando vê já entra em choque, pra muitos somos problema. Não adianta plagiar, pra depois querer postar no YouTube grandes merda aí. Cê quer falar? 7 anos na caminhada, comendo bola com nada. Vira e mexe o zum zum zum, mas meu som é quase quebrada. Ao contrário de você, mas aí fazer o que? Sem cultura e ideologia, você vai se fuder. Tamo junto aí meu mano, Jona Mick esteve pra quem desacreditou. É tudo do nosso jeito, rasga os verbos vacilão. Atitude de cuzão, se você não quer ouvir, não vem pagar de drão. O som é pesadão, os cleque, bumbum e os gravão. No falante DJ Jack, Miliano, produção. Daquele jeito pelos mano, na atitude, mó respeito. Muita consideração, porra, aqui é conceito.